tomador, boa noite, azul 4062. Esse tá Delta, descendo para o 150. 062, desce para o 50 na Projetap, chegada Mare. Para o 50, Projetap, chegada Mare, azul 4062. Não, quadro estabilizado, ele é baixo, checado. Boa noite, voo 17, 14. Tem livre pouso 10, vento 14, 0 graus, 08 mais. Livre 90, voo 17, 14. 5899. Controle, eu vou 9643. Siga 9643. Nós estamos com um problema com a passageira a bordo. Parece ser um problema psiquiátrico. A tripulação está avaliando a situação dela. Provavelmente ela não está respondendo às informações aí da nossa tripulação, não está obedecendo, está sendo agressiva verbalmente. Então nós estamos aí de um apoio no solo com a equipe médica, ok? Após o nosso estacionamento. Vamos observar junto à infraero, eu vou no 63. Ok, muito obrigado. Número 3, 5899. Ok. É a solução de Jair, o apoio. Chama agora a torre, 1862, bom pouso. 1862, obrigado, vou na manhã 45. Oi, Salvador, boa noite, vou na 643. Estabilidade, não localizado. Boa noite, voo no 643. Continue a aproximação, aguarde pista livre, reporte trem de pouso baixado e travado. Voo no 643. Quatro, solo 09, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette é o 02, vou no 7 compadre. No 643, posso iniciar o baixar o trabalho. Voo no 643, ciente, livre pouso no 0, vento no 40 graus, 07 nós. Autorizado o pouso, voo no 643. 9-9, rebote estabilizado. Na parte da 59. 1225, Recife, em 12685, alternativa 12545. Zona 3, direita, prossegue o táxi Alfa Juliette, portão 08. Só confirmando, já foi solicitado apoio médico. O senhor teria algumas informações a respeito da passageira? 08, Gol 643. A gente não tem informação certa do que está acontecendo com a passageira. Ela está alterada a bordo. Ah, ok. O senhor não tem informações a respeito de idade, poltrona, não? Está no fundo do avião, a poltrona certa a gente não tem. Ah, ok, vou informar isso aí, obrigado. Ok, a gente vai verificar aqui e te informa. Web 5899, tem livre pouso no 0, vento no 40 graus, 079, check trem. Retificando embaixo, tá vago. Ok, ciente. O 643, prossiga. Pela avaliação da nossa tripulação, parece ter um problema psiquiátrico. Ela teve um psicótico. No momento ela está sentada, ela está seguindo as orientações da tripulação, mas ela está relativamente agitada. Então, assim, o nosso planejamento é inicial de embarque, e para a equipe médica aguardar fora do avião, a minha assistência que acerta a passageira na saída do avião. Ah, ok, vou passar infra-aero, então, apoio médico fora do avião, ok, ciente. Ok, obrigado. Doutor, farei um estimado para retificar, está para a zona 52? Afirmativo, assim que a aeronave da Gol passar a retaguarda, está autorizada. Ok, após a passagem da aeronave da Gol na retaguarda, está livre o pushback, está para a zona 52. Complete aproximação 2186. 286, boa noite. Boa noite, Azul 4062. Está na final, estabilizado. Boa noite, Azul 4062. Continue a aproximação, aguarde a pista livre. Gente, aguardando. 5899 livrou. 5899, solos 17, direita, Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Astro 062, sem livre pouso no zero, vento no 40 graus, 07 nós, check trem. Aí em cima, mas estamos livre pouso azul 462, estamos lá embaixo para lá. Tente. Para 2010, ajuste 10, 16, reposta estabilizada na LS. 5899. Mantenha a posição de cidade Juliette, previsto porta 10, web 5899. 10. Embaixo travado, azul 4062. Gente, azul 4062. Mantém a posição. Mantendo posição 5899. Santa Teresa 152, 132 agora, era mais um pessoal, autonomia de 2 horas e 20 minutos. Santa Teresa 152, ciente, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 10 no meia. Pátio 1 no Índia, ponto de espera, reporte ponto de espera, 10 no meia, no ajuste, Santa Teresa 152. Azul 4062, seu solo 21 no direita, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 04 do pátio 3. Alfa Kilo 04 no pátio 3, 4062. Web 5899, de passagem ao Airbus da TAM, taxiando via pátio 1, após ingresso no pátio principal, portão 10. Após a passagem do Airbus até gate 10-59. Pronto, tá, 3 horas, pode. Santa 3152, ciente a linha e decola pista 10, vento no 40 graus, 08 mais. Olha, decola da 10, tá na 313. Fono 643, prossiga. Você poderia reafirmar com o pessoal da equipe médica que ainda não chegou ninguém aqui no avião, por gentileza? Ok, eu vou informar mais uma vez a Infraero, ok? Fono 643. Obrigado. Controle 1250, decolou os 24, chame o controle 1200, bom voo. 28, vai chamar. Controle tá 3152. Tá 3152, contato na decolagem, subal 330, você da Puca. 330 subindo, Puca. Bloque 5344. 3562, obrigado, até a volta. 3543 na escuta. Bloque 3544, bom dia. Bom dia, 3544, reporte baixado e travado. Reportarei baixado, checando 3544. 5344, livre pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 08 nós, check trem. Embaixado checado, 35344. 5344, Solos 29, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, 01, 5-2, vai chamar Recife, 1-2-5, alternativa 1-2-5-45. Como é a primada? 1-2-6-8-5. 2-6-5-2-5-45, tá trazendo por aí. Controle, uma boa noite, eu vou no 896, descendo para o 1950 na Mari. Boa noite, 896, desce para 2000 pés, projeto TAP, ajuste 106. 2000 e TAP, 1096, gol no 896. Intermitente a transmissão, 3170, vai descer para 2000 pés na torre de TAP, ajuda. ajuste, 1016. 1016, descendo para 2000 pés na sua estátua, transferindo 1070. Tá, 9908, copia. Tá na escuta? Na escuta, 9908? Afirmativo, chame 1186 para a cópia, por gentileza. 1186 para a cópia, 9908. Tá, 9908 na escuta. 9908 na escuta. Total 9908, autorizado Guarulhos, nível 320, rota DCT Elefa, DCT Cebid, DCT Sagaz, DCT Nebec, DCT Trive, DCT Poços de Calda. Decola da pista 10, perfil de saída Arbor Elefa, com curva à direita. Transponder 5430, controle 120, décima 80. Total 9908, autorizado 320 para Guarulhos, a rota é Elefa, Cepid, Sagai, Rebec, Trip, Bosch. Descola 90, com curva direita na saída Arbor Elefa, transponder 5430, controle 120. Total 9908, cotejamento correto, informação em curso Delta, chame pronto.